5, 4, 3, 2, 1. DJ Luca Pietro, de Itajaí, Santa Catarina. Vai! Ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água. Bate com o bumbum na água, bumbum, bumbum. Novas. Corre na areia da praia e bate com o bumbum na água. Bate com o bumbum na água, bumbum, bumbum, bumbum. Ela chama atenção na noite. Gosta de cavançar de amiga de R1. Gosta de Porsche e de Lamborghini. Gosta de andar de Jeep. Não é com qualquer um. Faz top leve e age toda nua. Fica de bumbum pra lua. A mina é uma loucura. Sabe por quê? Ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água. Bate com o bumbum na água. DJ Luca Pietro, de Itajaí, Santa Catarina. Tu tá maluco, vai mexer com os caras desses. É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake. Quem vem de frente é a tropa do moço. Com cabelo disfarçado, bigode fino e o bigode grosso. Eu sou falcão do morro, também sou ratão na pista. Toda Penélope charmosa, quero um dique vigarista. Igual o Boticário, acho que isso se resume. Aqui a firma tá forte, nós vamos lançar perfume. Vilã de Roveroni, tão de sonata. Ela grita entre pane quando o nosso bloco passa. Perseverança para mim significa se levantar do zero e hoje se tornar o pica. Vamos lá. DJ Luca Pietro, o predileto delas. Harry Black, maliciosa e muito bem intencionada. Calço alto, vestidinho, eita mina mal criada. Tá solteira, então vem com nós e se diverte. Bebe mesmo, perde a linha que hoje a noite promete. Tá bombando, tá bombando. E da louca eu sou bem rude. Tá bombando, tá bombando. Black leve absoluto. Tá bombando, tá bombando. Fala, os caras é foda. Aventura noturna. Agora o trem pegou preço. começar. Aventura, aventura maneira, aventura noturna. Ela é o quê? Bandida louca, chapa quente. Cantando as melhores baladas em Copacabana, Vitória, BH, São Paulo, Baixada e São Vicente. Ela apavora na Baixada Santista, de vestido Red Hot, sandália da morena rosa, botando de roupas amiga na pista. Ela é boa na moto, ela é boa na cama, é, o lancinho já era. Se apega e nem diga que a ama, porque ela gruda umas portas, ela pega os carros, ela faz o seu corre. Ela é inteligente, ela é chapa quente, ela estoura os cofres. Quem quer curtir a vida, quem quer se divertir, vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir.